você eu apostei meu coração. Só sobrou o frio da minha solidão. Vou juntando os pedaços desse caso de amor que a cada dia vai de mal a pior. O que sei que todos falam é verdade. Você me enganou com tanta falsidade. Já nem sei mais o que é felicidade. Tive culpa, te dei tanta liberdade. O nosso amor vai ter que terminar assim. Não tem jeito, não quero mais me iludir. Como eu te amei, ninguém vai conseguir te amar. O que sei que todos falam é verdade. Você me enganou com tanta falsidade. Já nem sei mais o que é felicidade. Tive culpa, te dei tanta liberdade. O nosso amor vai ter que terminar assim. Não tem jeito, não quero mais me iludir. Como eu te amei, ninguém mais conseguiu te amar. Vai sofrer quando a saudade apertar. E melhor seria se não fosse assim. Você era meu amor, minha verdade. O nosso amor vai ter que terminar assim. Não quero mais me iludir. Como eu te amei, ninguém vai conseguir te amar. Vai sofrer quando a saudade apertar. O nosso amor vai ter que terminar assim. Não tem jeito, não quero mais me iludir. Como eu te amei, ninguém vai conseguir te amar. Quando a saudade apertar, quando a saudade apertar.